O tema de hoje é bastante complexo, sabe? Porque é tema da hora, né? Tolerância para com as divergências. O que são as divergências? Divergências são diferenças de ideias, né? Diferenças de ideias, diferenças ideológicas, diferenças de pensamento. Porque ninguém pensa igual. Porque se todo mundo pensasse igual, vocês já pensaram? É uma coisa que não teria sentido nenhum. Então, levando em consideração sempre, como ponto inicial, de que nós estamos num mundo de provas e de expiações, o mundo das divergências está cada vez mais caótico. Está cada vez mais difícil de tomar um partido. Não digo partido político, mas sim tomar um partido, tomar conta de uma ideia, defender uma ideia. Por quê? Porque o bombardeio de todos os lados da mídia, falada, escrita, televisiva, é muito grande. Então, as ideologias, elas se perderam e se tornaram ideias. Algumas ideias até se perderam e se tornaram meras especulações. É uma coisa incrível. Nós estamos passando por um momento em que a ordem dos valores, gente, que vai ter uma outra palestra daqui uma semana, duas, sobre a ordem dos, a questão da ordem dos valores, a ordem dos valores se perderam. Então, como é que nós podemos, através de todo esse bombardeio bastante grande de informações, nem todas elas verdadeiras, eu diria que a maior delas, a maioria delas falsas, como é que nós conseguimos ter realmente uma ideia certa, ter dentro de nós uma ideologia em que nós achamos a mais certa? Em qualquer assunto, política, religião, sexualidade, futebol, social, a questão social, tudo existe uma divergência. Eu acho que assim é melhor. Não, eu acho que o outro lado é melhor. Não, eu acho que assim vamos conseguir melhor, uma melhor forma. Acho que assim vai ser. Então, Jesus é um calhamaço de ideias, de opiniões, que tendem muito a desejar, a época em que o grupo onde existia um grupo que tendia a ter o maior número de opiniões, ele comandava. Um grupo que tinha menor, não comandava. Hoje está se mudando um pouquinho a coisa, porque todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Todo mundo tem voz, tem vez de falar, tem ideias que dá um jeito de falar para alguém, e hoje tem o Facebook e mais as redes sociais. Então, não tem mais um grupo, digamos assim, que domina, o grupo dominante. Não existe mais o grupo dominante. O que existe são uma quantidade enorme de ideologias, de ideias, às vezes algumas extremamente estrebuchadas, que não tem o que falar. Outras vezes tem outras ideologias, ideias, digamos assim, divergências totalmente coerentes. Até vamos tentar só dar um pitaco aqui, mas só um pitaco. Pitaco bem de leve. Mas nós não vamos tomar postura nenhuma. Existe agora a ideia do LGBT. Tá? Nós até agora não tomamos postura nenhuma. Simplesmente, LGBT, vocês sabem o que é. E o Centro Espírita, tempos atrás, até se reuniu e tal, e a gente tentou ficar assim mais de fora possível. Por quê? Porque indo contra, tu estaria fazendo preconceito. Indo a favor, tu estaria, de repente, incentivando. Nós não conhecemos direito ainda o que é isso. É uma novidade para nós. Nós aqui, quando falamos algo, nós estudamos esse algo. Nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos colocando aqui na frente. Por isso que talvez alguns estranharam que até hoje a gente não falou dessa questão de gênero, né? A gente deixou muito por cima. Por quê? Porque é uma ideia bastante controversa. É uma ideia que muitos não aceitam, muitos aceitam. É uma coisa meio complicada. Então, como é que vamos resolver isso daqui por diante? São pequenos grupos que aceitam, são grandes grupos que não aceitam, mas tem a rede social. A rede social é aquela que manda. O que diria Jesus? Nós temos que tomar base por Jesus. Jesus sempre. Jesus. Vamos procurar em Jesus a ideia de Jesus, as ideias que poderiam cristalizar as nossas ideias e fazer com que a gente entendesse um pouquinho mais sobre essa questão, sobre a questão do LGBT. É uma coisa meio complicada. Então, tem algumas pessoas aqui dentro que aceitam, tem outras pessoas que não aceitam. Ora, está aí, né, a diferença de divergências. Está aí. Agora, vamos ser o quê? Tolerantes para com as divergências. É aí que eu quis chegar. Porque todas as ideias, por mais mirabolantes que elas pareçam, ou por menos mirabolantes, assim, mais centradas, mais centradas, mais conscientes, mais racionais, elas tendem sempre a ter um pouquinho mais de adeptos. Por quê? Pela racionalidade, pela própria consciência da ideia, pelo próprio, conteúdo argumentativo dessa ideia, dessa ideologia, é o conteúdo argumentativo no momento em que fabricam essa ideia, essa ideologia. Então, de repente, ela tem uma postura um pouquinho mais forte. Mas as divergências que talvez não tenham um argumento forte. Esse argumento é definido por pequenos grupos, né? E não são pequenos grupos, são grupos grandes, mas assim, comparando com a grande variedade de pessoas, a grande quantidade de pessoas que vivem no planeta, são pequenos. Mas elas estão se fazendo ouvir. Estão se fazendo ouvir. Está na hora de nós pensarmos. Qual é a postura que nós vamos tomar? Tanto nessa questão do LGBT, como também em outras questões. Política. As divergências, olha aí a política que deu. Alguns tinham a ideologia do Bolsonaro maior, do outro menor. Ganhou quem? O grupo maior. Ótimo. Pronto. Aí é fácil. É super fácil quando é assim. Mas quando o conteúdo ele é mais, tido como de cunho religioso, tem cunho religioso, de cunho social, cunho sexual, onde envolve várias pessoas de vários sexos, de não só um, dois sexos, mas de mais sexos. LGBT são mais pessoas. Qual é que é a nossa opinião? Qual é que é a nossa postura? Teríamos tolerância para com tudo isso? Sempre levando em conta, em consideração, que nós estamos num mundo de provas e expiações, que estamos muito longe do mundo de regeneração. Será que no mundo da regeneração, como é que vai ser? Vai ser aceito tudo isso ou não vai ser aceito? Os desonestos vão ser aceitos no grupo de, no mundo de regeneração? aqueles que fazem maldades, aqueles que roubam, aqueles que corrompem, como é que eles vão ser? Eles vão estar nesse mundo de regeneração? Não vão estar. Por quê? Porque não seria um mundo de regeneração. Porque todo mundo tem divergência de ideias. Mas quando eu falei daquele assunto LGBT, teve muitos que se... Opa! Ficaram assim. Por quê? Porque não, eles não têm uma postura tomada. Não têm uma postura firme de qualquer um dos lados. Tem vários lados. Afinal das contas, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aonde? Os nossos filhos, nós vamos ensinar o quê? Os meus não, porque já estão grandes. A minha neta, eu vou ensinar o quê? Se vier um outro neto, eu vou ensinar o quê? As escolas têm que ensinar o quê? As escolas, principalmente as escolas, o que, que elas vão ensinar, afinal das contas? Que tem menino e menina ou que não tem mais nada? É tudo igual. Entende? É uma divergência de ideias. Teremos tolerâncias com isso? Teremos tolerâncias com essas coisas? Ou não teremos? Bom, se nós teremos tolerância, ótimo, beleza. Tudo bem, tudo legal. Mas é uma discussão muito complicada, gente. Muito complexa. Bastante complexa. E está aí o mundo de provas e expiações chegando praticamente em seus finais, só que seus finais vão demorar mais algumas décadas. Estão aí já no ano de 2019, vamos ir para o ano de 2020. E nós temos sim que tomar uma postura. E nós não vamos poder ficar em cima no muro, como diz o Mickey. Nós temos que partir para esse lado, para esse lado. Ficar em cima no muro? Não tem mais lugar para ninguém ficar em cima no muro. Ninguém. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo ao anticristo, que seria o contra Jesus. Então fica essa ideia de, digamos assim, de reflexão, para que vocês, quando botarem a cabeça no travesseiro, dizem, bom, agora vamos ver, vamos pensar. O que eu vou pensar sobre essas questões aí? Eu penso um monte antes de vir aqui. Então, fica uma proposta de reflexão. Tolerância ou não tolerância? Vocês estão com a bola. Muito obrigado.